Banda QN. Saber que partiu é triste demais. Só Deus sabe a dor que causa a falta que você faz. A